Confere, chame pronto, geral 9970. Suelen? Oi. Fala, tudo bom? Prazer em falar contigo. Tudo bem, José. Alfa X-ray Delta, bom dia, precisa? Alfa X-ray Delta, perimetrização minha bota de parte 3, espera o parte principal, posição 3. Eu sou 4234. Tá em chamada para isso, puxa. Mas... 3 minutos e meio. Sim. Alfa X-ray Delta, solo contorno. Mete com Alfa X-ray Delta. Autorizado início de reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, já reportei ingresso no pátio principal. Yeah. Ok, agora eu vou fazer ingresso. Eu quero no pátio principal. Livre táxi, reporte no ponto de espera, Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, táxi autorizado até o ponto de espera, Serra Golf Oscar. Pronto, Salvador, Mike X-ray Juliet, conclui o reboque na, no gate 10. Pela atenção, obrigado, bom trabalho. Tente o Mike X-ray Juliet, termina o reboque, bom dia. Vertical da 10-34. Tiete? Onde é o Mike Juliette Romeu? Você que é o Mike Juliette Romeu? Bom dia, é o Mike Juliette Romeu na vertical da estação Pirajá em Sobrevão. Positivo, Mike Juliette Romeu, um grande abraço, prazer falar. Meus cumprimentos ao nosso artista das imagens aéreas. Será dado, capitão. Ono 759, muito bom dia. A informação em curso INTA, copia 360 para Guarulhos. INTA, copia 360 para Guarulhos. Autorizando 360 para Guarulhos, decola da Cristina 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. O peso 10, Taubaté, conforme a rota do plano de voo. 5030 no transponder, controle em 119, decimal 35. Autorizado então 360, que é a peso 10 até Taubaté. Fala 5-0, primeira curva direita, da El, da Morte, 759, por gentileza, confirme o transponder copiado. 5030. Confere, chame pronto. Alfa X-ray Delta na escuta do sal. Alfa X-ray Delta na escuta. E de ingresso, pátio 1 principal, reporte término do reboque no gate 03, no pátio 1. Ok, obrigado, reportando o final do reboque. Runo 092, está passando agora por Ipeba, altitude 13.500, desça sem restrições até 2.500 pés, voe direto Duna, ILS. 2.500 sem restrições, Duna, na presença, Runo 092. Controle, o Vitor César está abandonando a visão da monocorpo, está atualizado pelo setor norte, central de demais. Positivo, livre. Chame final para pôr. Traz, chama na final, eu vim para cadastro. Lima, para Mike, na final, policia. Opa, para Mike, frequência livre. Lima, bom dia, já. Escuta. Vai para nós, hein? Vai seguir pela região da Paralela e depois chama a torre para cruzamento. Ah, positivo. Papatão, Golf Kilo Oscar, bom dia, confirme parte pista que decola. Pista informação ainda, sou mancada mais velha, decola na pista 17, Capricho, Golf Kilo. Gente, autorizado, Salvador Barreiras 100, decola da pista 17, curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, DCT, conforme a rota do plano de voo. Acione 5044 no transponder, controle em 119, decimal 35. Autorizar, Salvador Barreiras, ao centeno, do carro da pista na 7, curva esquerda, como código direto, 5044, 1935, Golfo Oscar. Confirme o PLB por gentileza no pátio 5? Ah, eu não posso, vem passar para 2. Gente, torre agora 118, decimal 95, ajustando 014 para acionamento, táxi, decolagem ou papatão Golfo Quilosca. Obrigado. Pushback, acionamento, azul 4234, posição 1, não. Aguarde, azul 4234. Para o táxi, o azul 2783 está com... Sim, Alfa X-ray Delta, bom dia. Para as ideias de autonomia, Altena Salvador. Só copiei o alternativo, Salvador, confirme o POB e autonomia. POB 51, está com 3 horas e 10 de autonomia, Altena Salvador, 27. Livre táxi, a posse espera, passe 1 no Índia, quando lá a torre. 118, decimal 95, ajustando 014. Onde espera 11895 2783, obrigado, bom dia. Controle, o Vitor Sandelta acabou de passar o Imbuí, autoriza cruzamento 10, direto em remar. Positivo, para autorizar. Grato. Por Salvador, o hotel Juliette Serra está passado 22 dias. Helicóptero hotel Juliette Serra, livra a zona de controle, frequência livre. Livre, Rampo, Juliette Serra. Solo, tá 3830, bom dia, informação índia. São 3830, muito bom dia. Juliette, informação em curso, aguarde cópia. Guardando 3830. O 1092 passa 7.400 pés, 21 milhas para a dona, desça para 2.000, está autorizada a aproximação ILS, Gol 1092. 2.000, dona, autorizada a aproximação ILS do Gol 1092. Dinheiro é qual o 102783? Hotel Delta, frequência livre. Livre, graças a Deus. Torre, papai, Romeu, Vitor, Hotel Delta. Vitor, Hotel Delta, Torre, Salvador. Aí, Caixa Velha, retorne, imagem, nave, vó. Gente, reporte na vertical. O Hotel Vitor, o Vitor, Hotel Delta. Reporta lá na vertical, Vitor, Hotel Delta. 783, decolou os 45, chame controle em 119, decimal 35, bom dia. 1935, bom dia, senhor. 3830, copia? Copia. Para Recife 330 autorizado, decola da pistola 0, curva esquerda. Saída Pucca, Jamo, Aru, eu peso Luna 7, conforme a rota do plano de voo. 5457 no transponder, controle APR em 119, decimal 35. Nada. Controle Salvador, bom dia, Azul 2783. Vento no 40 graus, 629, Serra Golf Oscar. Não irá interferir com a sua aproximação. Informação para o Gol 1092. Sim, 1092. De autonomia, livre táxi até o ponto de espera via Índia, ondular torre 118 decimal 95, ajustando 0 no 4, com voo. 1-0 no 4, pronto, pronto no ponto de espera, 118 decimal 95, azul 4-2-3-4, bom trabalho, tchau. Solo Salvador, passaria do 2-2-2-3, posicionamento baixo 3. Aguarde, passaria 2223, número 2 do setor. Guardando. Vitor Hotel Delta, pouso por conta e risco. Informa o solo. Informará no solo, Delta. A porção. Ok, ciente. O Gol 1092 aproxima-se de Duna, passa 3.000 para 2.000 pés. Ao atingir, mantenha, aguarde instruções desse controle para prosseguir descida no glide. Gol 1092. Gol 1092, ciente, tem o tráfego em questão no TICA. Muito bom. Então, passa ali, 323. Gente, livre pushback em coordenação com a equipe de solo como número 2 para a retaguarda do bonde da Esperão. Torre instaladora do 4234.090, pronto. 4234 ali, mantém 104234. Ali mantém 10, do 4234. 092 no localizador, tem o tráfego à vista. Positivo, o senhor está agora 3 milhas para passagem sobre o marcador, 2.600 pés. Desça no glide, cheque o trem, chame a torre 11895. Nossos agradecimentos. 109. Nós que agradecemos, senhor. Parabéns pelo controle, obrigado. Juliette, confirme o pátio pista que decola. Certo, Juliette. Decola da 17, tá no pátio 5, a galera está. Gente. 92, no ILS X-ray. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Gol no 092. Aguardando, 092. 4234. Decolagem autorizada, pista no zero, mantendo a reta até 2.000 pés. Tráfego, setor nordeste, mantendo o voo visual a 1.000 pés, seguindo a estrada, rodovia para o litoral nordeste. Não interferirá com a sua decolagem. O vento de 160, 160 com 612 nós, 4234. 160, 4234. Transponder 5043, controle 119. 35, cotejamento correto com o Pimpeu mesmo, aqui do Serra Lima? Foi, tá bom. Gente, torre agora em 118, decimal 95, pressionamento, táxi, decolagem, ajuste na 0, no 4, bom voo. Obrigado. 2 a bordo. 350, alterna São Luís. Pronto, táxi. Livre táxi até o ponto de espera, passe 1 no Índia, quando lá torre. 118, decimal 95, ajuste 1 a 0, no 4, um ótimo voo a todos. Valeu, beijão. Logo na 649. Prossiga agora na 649. Tem uma estimada aí, pode fazer simultânea aí com qualquer aeronave. Gente, só que a aeronave da Passaredo, na Uno Romeo, já terminou o início de. Terminou o push. Após o início do táxi do mesmo, será autorizado. Mantenha a escuta e aguarde. Maravilha. Azul 4234, decolou 50, chame controle em 11935, bom dia. 1935, Azul 4234, obrigado, tchau. Até mais. Voo no 092, pouso autorizado no 0160 grau 089 no 1092. Sempre pouso na 10 com 1092. Quando lá, torre, 118 decimal 95, ajuste no 094, no voo. Deve táxi e a pátio. O meu uísque, Oscar Bravo. Bom dia, confio o pátio, pista aqui da cola, informação em curso, Juliette. Torre auxiliar, nas imagens 70. Ponta de espera da 10, pronto. Ali mantém no 09970. Mantém ponta de espera ou ali mantém? Ali mantém. Ali mantém, certo. November 857, conforme a rota do plano de voo. 5046 no transponder. 5046 no transponder, controle em 119, decimal 35. Copiou o Isca Cabravo. 092, solo 52, libere a direita, chame solo em 1211. 211, obrigado, boa. Boa. Copa November 857, a roda. Dael, Leda, Irumi. Ok, positivo, livre. Mano Romeu, Fox 08, azul 4234, muito obrigado. Tá bom. Edu 2223, informa que não tem condições de cruzar uma centena a 15 DME de Salvador. Quem será informado ao controle, então cumpre a restrição inferior, passaria 2223. Gente, ontem 3.000 até 25DM1, passa aí 2. Alô, Salvador, muito bom dia, gol 1092, livrou. Gol 1092, bom dia, essa é minha Juliette. Vai chamar. Gol no 649, no 43, agora autorizado, puxa, me tá? Afirmativa, passada. Mapa o meu isco, Oscar Bravo, Sol. Confirme o PLB então com a torre e chame a mesma 118 decimal 195, ajustando a 0 no 4, estacionamento, táxi e decolagem, seu passo PLB aí. Torre Salvador, passarei 2223, próximo ponto 0 no 0, pronto? 2223, ciente, autorizado a alinhar e manter cabeceira no 02223. Ali manteu no 0, passarei 2223. Isso. Piano 500 pés, o Mike Juliette Romeu está ali no setor do marcador externo, 500 pés também, atenção para o mesmo, pronto? Mike, presta atenção aí, Mike Romeu, prossegue entrando, escuta o marcador, Mike. Controle Sideral 9970, bom dia, manter 2000. Sideral 9970 ao controle, contato radar suba sem restrições, no litoral à sua esquerda, mantendo 1000 pés no rumo nordeste, um Charlie 150. Informação para o Sideral 9970 que está em contato radar. Ok, estamos cruzando 1700, já podemos curvar? Após 2000. Tá bom. Ele pode ser direto como? Positivo. Valeu. Próximo, Juliette, 1092. Juliette, portão 05, gol 1092. Juliette, 05, 0. Tá passando, Quilo Quebec Serra chamou o solo pra Morro de São Paulo. Tente autorizado Morro de São Paulo, no meu país, decola 17, curva direita, acione 0127 no transpondo e controle opere 119, decimal 35. Pode aprovar? Sim. Tente no 4502 a porta, torre agora em 118, decimal 95, ajustando 0 no 4, estacionamento, táxi e decolagem. Por gentileza, modifique o transpondo para 01. Galeão Fernandes. Aguarde o início de táxi, voo 649. Ok. Salvador, passaria 2223, perfil arbóreo, cruza 1200, restrito 3000. Passaria 2223, eu agradeço ter informado que não poderá cumprir a restrição da saída árbore, porém, está autorizado subir sem restrições para o nível de cruzeiro 180. Passaria 2223. Passaria 2023, agradece, ascensão 80 sem restrições. Positivo, contato radar estabelecido. Tem os dados do táxi, o Gol 649. Com 142 a bordo. 2:49, Galeão Ternado. Livre táxi até o ponto de espera. Bate 1 no Índia quando lá a torre. 1-1-8 decimal 95, ajusta no 0 no 4. Negativo. Vai atualizar táxi, ponto de espera da 1-0-9 decimal 95, obrigado. 4-5, inicia o táxi, reporte na Papá, Quilo Serra Lima. Gente, Ana Papá. Controle, terra golpeosa, solicita atenção a 2.500 pés. Positivo, o senhor está autorizado a subir para 2.500 pés e mantenha a proa até a praia, ou melhor, vai voar até a praia do Forte subindo para 2.500. Nessa posição o senhor está muito próximo do setor de decolagem, tá bom? Tá sim, a gente vai voar até a praia do Forte, mantendo os 2.500, que é a golpeosa. Positivo, está autorizado a ascensão. 09970, direto Petrolina. Obrigado. Charlie, motorizado ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceira no 7, quilo Serra Alemã. Na posição Arbor, a gente encurta a sua trajetória, o senhor parte direto para a Vitória da Conquista, tá bom? Agradece, o 2223, após Arbor, boa conquista, o 2223. Azul 4234, chame Recife, frequência 12685, câmbio. Uno 2185, azul peça 234, bom trabalho, tchau. Boa. Lima Papo Mike, Arno Cabo de Almei, a porta segue para Valença, salva da direção. Papo Mike na final, frequência livre. Frequência livre, até logo. Beck Serra. 0123, Beck Serra. O gol no 649, pode ficar da 10, pronto para decolagem. No 649, ali mantém cabeceira no 0, gol no 649. Autorizado, ingresso ali, mantém no 0. No 649, autorizada a decolagem no 0, vento no 50 graus, 629, gol no 649. Iniciar a decolagem no 0, gol no 649. A Papá Juliette até Romeu, prossiga. Visual 065 para Ilhéus. Gente, para Ilhéus, visual autorizado a nível 065, decola da 17, curva direita, corredor Axé, restrita 1.000 pés até a liberação do controle, acione 0276 no transponder, controle em 1119 decimal 35, só confirme o quadro que se encontra. Não confirme? Pense na base 5 a bordo com o texto, por gentileza. Papapá, Juliette, até o meu cotejamento correto. Corre agora em 118 decimal 95 para acionamento, taxa de decolagem, ajuste no 04. Juliette, até o meu, bom dia. Livre acionamento, reporte táxi. Eu no 649, decolou 01, chama agora o controle, frequência 119, decimal 35. 119, decimal 35, obrigado, até a volta. Pronto. Controle de Salvador, eu vou no 649, bom dia. O no 649 é o controle de Salvador, meu cordial, contato radar, suba sem restrições, após 2.000 pés, curva direito, vou Leda. Vai voar Leda, Brente do Graça, vou no 649. Livre táxi até o ponto de espera. Passe um no Índia quando lá torre. 118 decimal 95, ajuste na 014, bom voo. Livre táxi até o ponto de espera. 14, 18, 95, 1014, bom dia. Manter cabeceira 17. Juliette, Hotel Romeu. E uma Papa Mais? Já de volta, já ouvi, descendo Valença, 4 a bordo, mantendo o parado. Qual o seu estimado para o pouso em Valença? 30, né? Entendi? 30. 30, sente. Bom dia, 1935. Autorizado a decolagem em pista 17, o vento 170 graus, 612 nós, Juliette, Hotel Romeu. Suba sem restrições. Qual a proa ideal para a GQ? 262. Proa 262. O senhor cruza a linha do litoral, voa sobre a água e está visual, não é isso? Positivo, totalmente. Ok, então vamos partir direto para a GQE e me informe o estimado da pouso. Vamos ver. Peço, no 7, reparte alinhado, pronto, aquilo que vai ser. O nosso estimado 1137 de pouso em GQE. Ah, ok, anotei, 1137. Dois, sete, oito, três, chame Recife. Frequência 1260 e boa viagem. 1260, obrigado amigo. Bom dia a todos, até daqui a pouco. Até. Hotel Romeu, decolou 04, Fedor Axé, reporte passando farol de Itapuã. Corredor Axá, reporta passando para o Itapuã. Autorizaria a poder adicionar? Aguarde transferência e controle para solicitação mesmo. O Juliette Hotel Romeu, chama agora o controle então, 11935 e prossiga com a sua solicitação, Juliette Hotel Romeu. 1935, grato. Opa. Salvador, muito bom dia para Juliette Hotel Romeu. Juliette Hotel Romeu é o controle Salvador. Prossiga como autorizado. É, autorizaria para a direita, existir? Te meia, prossiga visual direto para Ilhéus. 5576, direto Ilhéus. Muito obrigado. Lima Papa Mike, chame no através para da barra. Positivo, frequência livre. Boa. Controle de Salvador, gol na 649? No 649. Por gentileza, o senhor tenta coordenar com o Centro Recife para a gente o nível 260, direto Ilhéus? Nível 2, meia dúzia, zero. Anotei a solicitação, vamos coordenar junto ao melhor centro de controle do Nordeste. Maravilha. Controle 11935, até a volta. 1935, grato. Helicóptero Hotel Juliette Serra, 0133, chama ingressando na zona de controle, ajuste no 04, Helicóptero Hotel Juliette Serra. Controle aquele cordial, bom dia. Vou limpar passar o Quilo Quebec Serra, decolou da 17. Quilo Quebec Serra, o controle está ciente, você vai manter 1000 pés para o morro? Afirmo, 1000 pés direto ao morro. Ah, ok. Positivo, chame no travesso para o Alabama. Entendi. Controle Salvador, bom dia, 3304, passando 1804. 3304, controle, desça para 8000 na chegada Bonfi, com ajuste no 04. Na chegada Bonfi, para 8000 na 04, 3304. 2230. Duna. Positivo, é possível, autorizado. Na presente prova de Duna, 3304. Controle Salvador, bom dia, 3830, na Pucaracaju, passa 1300. Lima 3830, prossiga como autorizado. Pelo centro da Juliette, campeonato 5506-080. Brasil subindo para o 330-3830. Tono 649, o Recife autoriza o nível 2620. Chame Recife agora, 1251. Obrigado, 260, chamará o 6251, é a volta. Atenção, 3830, a senhora transponde 5057. Ok, vai corrigir 5057, 3830. Acho que eu estava aqui no controle, Salvador. Aciona identificação, Rui Bonfim para a chegada da bomba e ajuste no 014. Positivo, livre. Tango Kilo, contato radar está 6 milhas afastado de Conde, distância para bomba 56 milhas vigilância. Salvador, bom dia, Rio 981, com a Juliette, cruza 230, para 150, boa papode. Rio 981, desça para 5 mil na chegada da Mari 1014. 5 mil na Mari 1014, pode voar, tá? Negativo devido ao tráfego. Ok, obrigado. Positivo, voando direto para o farol de Itapuã, aguarde transferência. No 3304, ao sul de Alagoinha, desça para 5 mil pés. Para 5 mil agora, tá? 3304. Casca Bravo. Reporte táxi, Suíço, Casca Bravo. O senhor 6312, controle Salvador, desça para 6000, ajuste no 014, chega na mão. 6000, 014. Pelo Serra Lima, para sua informação, ATR posição 12 horas, 14 milhas, rumo oeste, decolou de Salvador com destino à Conquista, passa 125 para 180. Informação de tráfego para o Quilo Serra Lima. Está ciente, observa o tráfego do Quilo. Ok, anotei, frequência livre, tá? Certo. Positivo, autorizado, helicóptero hotel Juliette Serra. E o 9811, qual a velocidade? 280 nós. Ajuste para 250 nós, número 2 para pouco. Ajuste para 250. O número 1 está onde agora? Ao norte, Salvador. É, é 250. Positivo. Sou eu, federal. Eu vou dar sequência para a pose Salvador. O TAN 3304 é o número 1, o Rio 9811 é o número 2 e o Oceano 6312 é o número 3. A princípio, o Oscar Tango Kilo é o número 4, para pouso sujeito à modificação em função do tráfego. Câmbio. Gostei da organização. Bom pouso. TAN 3830, chame Recife, 12685. Chama o centro, 3685-3830, bom dia. Boa. Salvador, Oscar Tango Quilo, desça para 5 mil pés. 5 mil, Oscar Tango Quilo. TAN 3304, descida sem restrições até 2 mil. Sem restrições para 2000, TAN 3304. Torino 2223, chame Recife, frequência 1260. 260 para Torino 2223. Bono 759 autorizado. Chame táxi. Não, para o táxi. Parte 3. O Serra Lima, chame Recife, frequência 1260. 1260, Lima, Serra Grande. Batalho, atrás da Serra, uma milha do Prato da Porta. Helicóptero Hotel Juliette Serra, chame a torre 11895, solicite instruções para pouso. Amador, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, dá presente, condições de já tráfego pela direita, pista no 7. Positivo. Reportar tirando base, vento no 60 graus com 5 nós até o Juliette Serra. Serra, reportará na base, Serra. Com sua informação, a aeronave fazendo corte na posição de 12 horas, 10 milhas, rumo sudoeste, mantendo mil pés, não irá interferir com a sua aproximação. Ok, perfeito. Oceano 6312, desça sem restrições até 4 mil. Desça até 4 mil, desça sem restrições, 6312. O Rio está batendo 250 nós, baixando para 3 mil. Positivo, Rio 9819. TAN 3304, cruza a Baía de Aratu em descida para 2 mil pés, está autorizada a aproximação em ILS. Gente, TAN 3303. 04. 04. E o 98111 passa 8 mil em descida para 3 mil pés, velocidade 220 nós. Reduzindo 220 aí. O hotel José Tcherny descendo base para final 197, baixado travado. Gente, pouso autorizado, cabeceira 17, 150 graus, 612 nós, hotel Juliette Serra. Ok, Serra, autorizado na cabeceira, Serra. Salvador, o gol 759, com total de 178 pessoas a bordo, 3 horas e 45 minutos de autonomia, São Fernando, aeroporto Galeão, próximo ao ataque. Confirme a alternativa? Galeão. Big Taxi, até o ponto de espera, Fátima no Índia, vamos lá, torre. 118, decimal 95, ajustando a 0 no 4. Agora com 1014, taxa em frente, ponto de espera, 18 no 4. 295, ponto de espera, 7, 9, bom dia. Autoriza a proa do Índia Serra para o 3304? Ainda não, 3304. Tem avião circulando aí com a torre e aí fica bem complicado. O senhor vai manter Duna 2000 para aproximar. Sim. Após Duna, aproxima 3304. É positivo, ILS autorizado a partir de Duna. O controle de Salvador, desça para 8.014, chegada bom. 8.000 na BOF, 3259. 1981 direita, proa 070 para o localizador. 070 direita para o localizador aí, pode ir. Positivo. Oceano 6312, ajuste a velocidade em 240 nós. 240 nós, 6312. Aqui, Juliette Romeu, para informação do controle, o senhor está mantendo mil pés? Confere para o mais 7, Romeu, está mantendo a Lapa agora. Ah, positivo. Altitude, mil pés. Afirmou no mil pés. Ok. Então, 3304 em aproximação, reduza, cheque o trem, chame torre, 11895. 11895, obrigado. O Rio 9811, para sua informação, tráfego à direita, 6 milhas, helicóptero mantendo mil pés e não irá interferir com a sua aproximação. Rio 9811. 9811, muito obrigado. Oceano 6312, desça para 2.500 pés, Oceano 6312. Confirma, 2.500 pés para o Oceano 6312. Torre, bom dia. É o 3304. Então, 3304, bom dia. Centro do tráfego, vento 140 graus, 612 nós, cheque o trem, tem pouso autorizado, pista no zero, TAM 3304. Teve pouso no zero, 3304. Centro 6312, vetoração, esquerda, proa 030, desça para 2000, está limitado pelo localizador. Seu vetoração, proa 030, descendo para 2000, limitado pelo localizador, 6312. Correu 981, está estabilizado em ILS, usando 387. Positivo, está autorizado a aproximação em ILS, seguindo o glide, aguarde transferência. 981. Aproximação, espera sobre RMAR ou Serra Golf Oscar. Espera sobre RMAR, Serra Golf Oscar. Até 4.000. 104.000. 3859, vertical de Alagoinhas, reautorizado para 6.000. 6.000, 3859. Rio 9811, nossos agradecimentos. Cheque o trem, chame a torre, 11895. 18.95, nós é que agradecemos. Muito obrigado, parabéns pelo seu controle. Grato. Alinha e mantém agilizando manobras no 759. Dois Salvador, bom dia, o Rio 989, vai cruzando 2.700, estabilizado em LS, parabéns. Gente, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso 989. 989. Control 080 para o localizador, livre ILS e aguarde transferência. Direita 080, está livre, o procedimento aguarda. Eita, Foxtrot, chame solo em 1-2-1-1, TAM 3304. TAM 3304. Gente, já tenho 4563, obrigado. Baixo autorizado, 160 graus com 89. Sim, de Coral, chame Ilhéus em 1201 e boa viagem. 1201, obrigado, Rosário. É. Autorizado, Campinas, nível 320, decola da pistola 0, curva direita. Saída da Eulê da Motiva, 310, Rubávia, 316, conforme a rota do plano de voo. 5-1-5 no transponder, controle em 119, decimal 35. Autorizado, 320, decola da Motiva, plano de voo, Rubávia. Azul 42 está avisado, procedimento correto, no portão 03, chame pronto. Função da velocidade irá ultrapassá-lo. Câmbio. Afirmativo, está monitorando o tráfego da coisa aqui, 3859. Oceano 6312, no curso do localizador, 5 milhas e meia para passar sobre o marcador externo, cheque o trem, frequência 11895, é a torre agora, nossos agradecimentos. 395, obrigado, senhor, muito obrigado. Tá, sim, é confiado. Perfil da Euleda. Pula 759, é o controle, contato radar, suba sem restrições após 2000 Leda, câmbio. Após 2000 Leda, sem restrições, no 759. Tempo 89, checa o trem Rio 989. Baixo travado, Rio 989. Acho que eu aqui, o senhor será superado por aeronave da TAM na chegada BOMF, passando 9300, inicialmente descendo para 6000. Informação para o Oscar Tango Kilo. Gente, continue na aproximação e aguarde autorização de pouso 6312. Continua aguardando. Três oito cinco nove, Rui Duna. 3859. Oscar Tango Kilo, faça 4300 pés, desça sem restrições para 2000. Desça restrição 2000, Oscar Tango Kilo. No 1, Solos 26, libere pista direita na Foxtrot, chame solo em 1-2-1, Rio 98 no 1. Libero 2 direita, solo a Foxtrot, obrigado. Nada. Oh, bom dia, Rio 989, livrou na sua. Sim. Depois, 63, no 10, mano 0. Que Oscar Bravo, estimado de mais um minuto. Ok, mantenha a posição cabeceira no 7, mais um minuto. Quilo, passe 3000. Para 5000 pés. Você acabou de superar o tráfego de pequeno porte informado. Afirmativo. Tá. Quando eu então cruzando 6500. Afirmativo, 6500 e descida para 5000. Tango Kilo. Sendo superado pela aeronave da TAM, desça para 2000 pés. Continue descendo, não pare não. Sim, descendo 2000, Tango Kilo. Passa a conta final, Sierra, negociado. A 3859, desça para 2000 pés. 2000 pés, 3859. Nós captamos o quilo, qual é a sua velocidade agora? Oscar Bravo, vento 150 graus com 612 nós, decolagem autorizada, bistro 7. 50 nós. 150 nós, Amador, Gono 09, pronto, pushback, acionamento no 5. 05, autorizado, Gono 095, chame táxi. Na livro, puxo 095. Produzindo na unidade ali também, a 3. Polícia Cosca Bravo, decolou os 29, chame controle em 11935, bom dia. Bom dia, chamei a 3, 2, 5. Chamei a 3, 1, 2, bom dia, chamei a da Juliette. Chamei a da Juliette, 6. Bom dia, Serra, o 3859. Aguarde para curvar a esquerda, 3859. Vamos reduzir para a velocidade de aproximação e efetuar cheque para pouso. Não vai iniciar a redução, 59. A Golfiosca, pouso autorizado no 7, vento 180 graus, 612 nós. Teve pouso na 7, Serra Golfiosca. Sete descida para 2000, autorizado a próxima rota, meu ok. A 3859 está agora 5 milhas a noroeste do Rádio Farol Simbra, está autorizado curvar à esquerda para aproximação pista 10. Afirmativo, 3859. Helicóptero próximo à duna, 700 pés, informação de altimetria, não irá interferir com a sua aproximação. Afirmativo, ciente, 3859. 3859, informe quando tiver o contato visual com a cabeceira no zero. Já está visual. Ah, que bom. Chame a torre, 11895. 1895, dia lindo. Para sua informação, próxima duna, helicóptero mantendo 500 pés, não irá interferir com a sua aproximação. Acho que estamos aqui. Gente, eu acho que estamos aqui. Poxa, está livre, 095, tá bom.